Criador é Deus. Hino da Harpa Cristã. Dominador é Deus sem par, os competentes irmãos, a tempestade vai cessar e reina a paz então. Os céus e a terra ele criou, seres e mananciais, sua vontade ele bom pai.